Bem-vindos ao quarto episódio de Hora da Morte. O episódio de hoje chama-se White Zombie. Não percam. Vamos ter, como sempre, apesar do death metal poderem achar, aqueles que não o entendem, poderem achar que é um estilo algo limitado, vamos mostrar hoje, como temos mostrado, aliás, em todos os episódios, o quão variado ele é. Começamos então com o Soulwork, com The Ride Majestic, os A Kinross Quintet, The Orchids Sleep, death metal mais melódico. perdão, a constipação ainda não passou toda. Os Aleph com Fire Demon, da Sharon Tate com IDDQD, os Age of Ruin com Dimmer. Odium com Dead, o regresso dos Venomous Concept, um super projeto, pode-se dizer, com membros de Napalm Death e Brutal Truth, embora os Brutal Truth já não existam, mas é um super projeto de Grind, Crust, Death, whatever. Vamos ouvir Forever War. Depois de seguida os Third Sovereign com Spawn with Guilt, os The Maledict Column of Ferocious Souls, uma banda que oscila entre o Death Doom e o Death Puro, e vamos focar-nos obviamente com o Death Puro aqui neste tema, os Mortuary com Above, o regresso dos Aborted com Vessel Disfigurement upon the Sacred Chantry. E também o regresso dos Brutality, a saudosa banda de death metal da Flórida que lançou três álbuns, embora os dois primeiros sejam realmente aqueles que maior impacto tiveram. Regressam agora em 2016, vamos ouvir Perpetual Resolution e terminamos com um clássico. Mais ou menos, os The Berserker com Death Reveals. Vamos então dar início a esta Hora da Morte, White Zombie. in disorder, disorder. Feeding on a run of this. How low can we fall? How low can we fall? Rise up of an epidemic. No one will be spared. Mass destruction, race of rain. Merciless, merciless, human life will fail. Tortured, weep and chain. Monolithic pain, disorder, disorder. Fading on a front of this. How low can we fall? How low can we we'll be right back. reveals to man what he really is. The Berserker com Death Reveals, o Death Industrial, Grindcore, whatever, australiano, que entretanto findou carreira, jogou. Ouvimos Death Reveals, para trás ficou nesta Hora da Morte, ficaram os Soilwork, o seu death metal melódico. Muitos até se calhar ficam ofendidos por, pela sua presença aqui, mas para eles temos uma palavra, não, duas, lixem-se. Portanto, ouvimos Soilwork com The Ride Majestic. Ficamos com, de seguida, com os Canaros Quintet, Orchid Sleep, Aleph Fire Demon, The Sharon Tate, IDDQD, Age of Ruin com Dimmer, os Odium com Dead, o regresso do supergrupo Venomous Concept com Forever War, Third Sovereign com Spawned with Guilt, The Maledict com Column of Voracious Souls, Mortuary com Above, Aborted com Vestal, Disfigurement upon the Sacred Chantry e os Brutality, o regresso dos Brutality com Perpetual Resolution. E a última música, como já disse há bocado, os The Berserker com Death Reveals. Este foi então o episódio 4 da Hora da Morte, o episódio White Zombie. Voltaremos para a semana. E nunca se esqueçam, isto passa repetições catitas de amanhã, da 1 às 2 da manhã, ou seja, daqui a umas horas, da 1 às 2 da manhã, e depois das 9 às 10. Já agora, aproveito também para fazer publicidade ao nosso canal do Mel. O nosso canal, procurem por World of Metal no Mel, videoclipes catitas e boas mortes, White Zombie. Here.